Lanterna 128, frequência 12545, Janer 642, beleza. Tarde, gol no 807, estabilizado ILS X-Ray, pista 10. Baixou, travou. Tarde, gol no 807, está avistado o tráfego, livre o pouso na 10, o vento é 170 graus, 12 knots. Autorizado o pouso, pista 10, gol no 807. Número 75, desça para 2000 pés. Altímetro 10, 09, informe no localizador. Para 2000, comigo 19, informe no lock, eu vou no 07. Tango Zulu, velocidade de cada. Vai de Tango 1759. Gente. Janeiro 6210, reduz a velocidade para 230 nós. Está mantendo 230 já, senhor, 6210. Gente. 3217, reduz a velocidade para 250 nós. Já estamos com 250 nós, senhor. Para o táxi, stand 3155, PLB 150, alterna Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. Stand 3155, confirma apenas PLB? 150. 150, copiado, taxia via parte principal, 1 de alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 09, tem bom voo. 19, parte. De Alfa, de 295 para a torre lá. Obrigado, boa tarde. Alta 17, e a gente pode pousar na 17, ok? Tem intenção de modificar as regras para pouso pista 17? Afirmativo, só me dá uma proa direto para a final da 17 aí que ajuda no sequenciamento. Ok, gente, Alfa Eco Fox, regra de voo modificada aos 1839, desça inicialmente para 2500 pés. Foi na proa, curva esquerda, proa 195. 195 para 2500, com 1-0-9, confirma? Positivo. 07, autorizado via Alfa, guardando da Juliette. Paparósca, só um instantinho, copa, Cairo Lorenzo. 155 na escuta. Positivo. Apenas para informação, temos homens trabalhando próximo à área gramada. Próxima entrada do PAT 3, sem interferir, ok? Tá, então fecha visual. resposta desça para 1.500 pés. 1.500, Alfa Echo. No 807, Mirassa Juliette, posição meia dúzia, vai observar homens trabalhando próximo à área gramada, próximo à entrada do pátio 3, ok? Sem interferir, apenas para informação. Gente, o gol no 807 vai ingressar via Juliette para o posição meia dúzia, atenta a homens trabalhando. Índia paparótica, pronto, copy. 0 Cairo Lorenzo, no 1000 pés, decolagem da 107. Curva direita via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8. A torre em 118, decimal 9, 5. E a zona 0177 nos responde. Decimal 0. O vento é 190 graus, 109. Positivo, além da colada 10, está 3155. Confirmando o pátio 4 na bata. Gente, pátio 4, já passou para o AB? 05. Acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 118, decimal 95. O ajuste no 099, um bom voo. 649 no 3, pushback acionamento. 49 no 3, autorizado, reporta táxi. Reportado. Posso que chame táxi? Carga 729, cruzando da 160 na proa de Alagoinha, informação de informação. Objeto 5729, sua identificação, autorizado chegada a ponto, desça para o nível 060. Ajustou o time, estou no 019, vigilante. Descendo ao 060, com a gente 019, solicita pro ETP, Luciano. Oi, Pelo, objeto 65729. Mando pelo Web 5729. Obrigado. Oceania 6290, nível 070. Desça para o 050. 050, 6290. Fox avistando a 17. Entendido que já avisou com a pista 17? Afirmativo. Chame com torre 10895, bom pouso. 10895, obrigado. A 3217, vetora São Paulo, sequenciamento, curva à direita, pro 230, limitado localizador. Firmado para 3217, curva à direita, pro 230, limitado pelo localizador. Positivo. Pode chamar na final normal, trem baixo travado. Gente, é o Alfa Eco Fox. Pra informação, temos um Boeing da Gol na final da 1-0. Ah, nós não estamos avistando, mas estamos na final da 1-7, ok? Gente. Temos o voo desça para 2.000 pés, o altímetro no 09, informe o localizador. Condição de manter a presente velocidade até executar o localizador? Afirmativo, senhor. Descenda para 2.000 e informa a loque. O Chané 6210, reduz a velocidade para 180 nós. Retoração para sequenciamento, mantenha presente para o Chané 6210. Reduzindo 80, vai manter a presente para o 210. Estabilizou o voo no 075, tem o campo à vista. Oferta de aproximação, chame torre 10895, com pouso. 1895, voo 1075. E chame final novamente, da 1-7. Alfa Echo Fox quente. Sendo externo, baixou e travou o visual. Gente, eu vou no 075, informa o tráfego fazendo 360 na final da 1-7. Aguarde autorização de pouso, um ajuste ao no 019. Deixa, aguarda no 0175. O voo no 649. Estamos prontos para o teste. Estamos com 1-1-2 a bordo, 2 horas e 10 minutos até na Maceió. Uno 649, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 019, um bom voo. 1-69, matou 1-69, matou uma boa, 1-649. Para táxi, Oceanair 6327, com 101 a bordo, autonomia de 2 horas e 46, alternando Salvador. Oceanair 6327, taxia via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste no 019 vai atentar homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3 na área gramada sem interferir, ok? Tente livre táxi, ponto de espera 10, via pátio, quando pronto 295, tente dos homens trabalhando, 6327, obrigado, ao serviço. Voo no 649, observe o banco da companhia, está na curta final da 10, a porta está autorizada a alinhar e manter a 10. Voo no 649. Boa. 060 de pro, vai informar estabilizado, 6210. Cego Fox ingressou na final novamente, trem baixo travado, avistando o tráfego. Ok, Alfa Eco Fox. Está autorizado o pouso na 17, o vento é 190 graus, 1 a 12 é nosso. Alfa Eco Fox. Para o táxi, o TP 5627, forma que está com o POB de 68, 4 de autonomia, alterna Recife. TP 5627, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, com ajuste 1019, vai atentar homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3, na área gramada, não vão interferir com o seu táxi, ok? Está ciente do pessoal na lateral da pista, via Índia Alfa, ponto de espera 1895, 5627. 75, inicialmente táxi via Alfa, em reportância táxi via Juliette, vai tentar homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3, na área gramada, não vão interferir com o seu táxi, ok? Ciente via Alfa, reportante da Juliette, o voo 1075. Oi, Salvador, boa tarde, Oceanair 63, o 27, ponto de espera, o pessoal no 0. Gente, o Oceanair 6327 aguarde no ponto de espera, temos 3 aeronaves na final ILS, já sequenciadas, aguarde um instante. Gente, aguardando as 3, 6327. O Alfa Eco Fox no solo aos 49, está autorizado o táxi para o pátio 5. Dada do Pátio 3, eles estão cientes do táxi, estão mantendo a margem de segurança, ok? Gente, Juliette para o 07, o voo no 07. Indo para 4000 com a gente no 09, web 729. Caso seja possível, mesmo que seja fazer a linha de imediato, quando for necessário. O voo no 649, decolado aos 49, chame o controle 120.8. 1208, uma boa, 649. Ok, o 6327, aguarde autorização para ingressar na 10. E prepare-se para decolar assim que é autorizado. paciente aguardando. É 37, obrigado. Cara. Tá, subo nível 240, perfil da EL. 240 da EL, 649, passa 2000. 3297 da TAM, desça para 3000, ajuste o altímetro no 019, questão, desça para 2000 pés. 2000 pés, 10019, 3297, informa que já está reduzindo. Objeto 5729, reduz a velocidade para 2109. 2109, abre 729. Azul 4462, reduza para 2109. 2109, reduzindo, 4462. P3, 3155, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 3325, boa. Localizador, C3217. 3217, complete a aproximação, chame torre, 1086, questão, 10895, bom pouso. 1095 a torre, obrigado, boa tarde. 5729, desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 019, informe o localizador. 2000 no 019, informará no localizador do F-7. 6327, decolagem autorizada, na 10, venta é 170 graus, 1 a 12 a 9. Iniciando, 6327. Mike Acujet, contato radar 57 milhas noroeste de Salvador, está voando sob regras visuais do instrumento. Ok, vou na folha de Paris, informe de descida, ajustou o altímetro no 09. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajustou o altímetro no 09. Para 3000 no 09, no ajuste, azul 4462. Na 6210, livre o pouso, na 10, o vento é 170 graus, 13 nós. Livre o pouso, na 10, Oxené 6210. O Oxené 6327, decolado ao 52, chame o controle, 120, décima 8. 208, 6327, obrigado, bom serviço. Comente. Da Mari desça inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro no 09. 060 com 1019, autoriza para o TAP. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6327, passando 2000 na Dael. Objeto 5729, reduz a velocidade para 170 nós. 170, 729. 3217 da TAM no localizador. Está na curta final da 10, está autorizado a alinhar e manter a 10. Informa um Airbus da TAM a 2 milhas do externo. Gente, vai agilizar após o Airbus na curta que alinha e manter. O 2231, dá passadeiro? Vou ETAP, 2231. 2231. O Xené 6210 no solo ao 54, Sibéria à direita, 1219 é o solo. Direita 219, Oxené 62, Monoliar. Torre Salvador, muito boa tarde, TAM 3217, está passando em Dia Serra, baixo travado. Ok, TAM 3217, aguarde a pista livre, aguarde autorização de pouso, temos um ATR da TRIP para iniciar a decolagem agora. TAM 3217. O TRIP 5627, está autorizado a decolagem, dá 10, o vento é sul, com 1 a 12 de nós. TRIP decolagem, 5627. Xené 6210, taxi é via Alfa, Juliette, remota 13, pátio principal. Alfa, Juliette, remota 13, Xené 6210. 75729. 295, Azul 4462, reduza para 170 nós, desça para 2000 pés e forme no curso do localizador. Azul 4462. Desce para 2000, reduz para 170 e formará no curso do localizador. Azul 4462. Controle, Marcelo Juliette, Brasília. Desça para 2500 pés, Mike Eco Juliette. Controle. Sente livre pouso, pistão no 7732, pistão no 0, 7732 no 7. Eu trepe 5627. A decolar 255, chame o controle 120, decimal 8. 308, muito grato, tenha uma boa tarde. Do lado 729, final da 10. Gente, web 5729, segue um Airbus da TAM, aguarde autorização de pouso, pode ajustar no 019. No 019, aguardo, web 5729. 7, contrato radar, sua cor nível 190, perfil Puka. Solicita o 150 de final, por gentileza. Gente, aguarde. Controle Salvador, 35491, sem dar 5491, aciona a identificação, autorizado chegada a mão, desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro no 019, vigilante. 050-1019, vigilante 33. Felix, seu táxi, ok? Pode prosseguir, Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, eu não compreendi a mensagem, o que eu vou avistar ali? Em frente, vai observar homens trabalhando próximo à área gramada, próxima entrada do pátio 3, à sua esquerda. A equipe não vai interferir com o seu táxi, pode prosseguir via Juliette para a área remota, ok? Juliette, o 6210 também. 627, vou em Puka, fui manter nível 150. Puka 150, 5627. 2-1-7, no pessoal lá, o 5-7, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9-3, 2-1-7. Onde intercepta o Pêzulu 2-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-1-2 no transponder. Autorizado nível 3-4-0 para a Pedolina, via Pêzulu 2-0. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída bomba, transição Fox. Controle de saída 120, decimal 8 e transponder 5512, a Chanel 6314 está no portão 5. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento, a Chanel 6314. Chama lá. Livrão, você escuta 3217. Então 3217, táxi via Alfa, Juliette, portão 10, vai atentar a homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3. Próximo a táxi foi Juliette, a equipe não vai interferir com o seu táxi, ok? Pode prosseguir Juliette 190, por favor. Alfa Juliette, portão 10, gente do homem trabalhando próximo a parte manobra, 3217. Centro 251, lateral 2325, Chanel 6327, obrigado, vamos ver. 12:30. Ok, gente, aguarde autorização de pouso. O Azul 4462. Gente, prossegue, aguardo autorização. Azul 4462. Poxa, né? 6290, aguardando o validador. Gente, vou contactar em Fera, Chanel 6210. 729, no solo 59, libera a direita e chame o solo em 1219. 219, vai abrir 5729, obrigado. O vento é 180 graus, 109, livre pouso 90. Gente, livre pouso na 1-0, azul 4462. 1-0-2, web 5729, obrigado. Guarulhos, Salvador, trip 5488, transferência, motor. 488, acionei a identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o altímetro no 01929. 060, no 019. Plano 3217, aguarda apenas o parqueamento do Airbus da Avianca, aguardando o balizamento na remota no 3K. Se tiver condições, prosseguir para o 90 sem interferir. Gente, vamos aguardar, 3217. Mil pés, estoutímetro, 0019, vigilante. A esteira de turbulência. Juliette, desça para 1.500 pés, o altímetro no 019. 3.500, mais tempo, Juliette. Ativo, reporte iniciando, índio da parte. O Webjet 5729 vai atentar apenas homens trabalhando próximo à entrada do PAT 3. Sem interferir com o seu táxi, ok? Pode prosseguir, Juliette 02, ao bordo. Gente, Webjet 5729, obrigado. O Azul 4462 no Solo 01, chame o Solo 219. Solo 219, Azul 4462. 4462, táxi via Alfa Juliette 03, ao portão. Alfa Juliette 03, Azul 4462. Decolado ao 02, chame o controle 120, décima 8. Controle 208, tá bom. Salvador, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, siga o corredor, chame o pés, Índia Papa Oscar. Autoriza subir para 2.500 e voar direto, Cairo? Autorizado voar direto, inicialmente aguardando para a subida. Gente, subindo para mil, voando direto, aguardando a autorização para prosseguir. O Azul 4462 vai observar homens trabalhando próximo à entrada do PAT 3, sem interferir com o seu táxi, pode prosseguir, ok? Juliette 03, ao portão. Gente, Juliette 03, Azul 4462. Próximo, Salvador, boa tarde, patente, isso aqui é o Tchan, autorização para Brasília, no 360. Whisky Hotel Charlie, boa tarde, só confirma o PAT que encontra, PAT 3? Afirma. Gente, só um instantinho, cópia, prepara a saída Arbor, aguardando. Salvador, boa tarde, tá 3145, informação uniforme no 04 para 4. São 3145, número 2 para cópia, Galeão 380, prepara a saída da El, Leda Brite, aguardando cópia. Aguardando cópia. 925, a sua identificação, autorizado chegada a bom, desce inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro no 019, vigilante. E com o seu táxi, pode ingressar no pátio principal, reporta novamente na taxa em Lima. Tudo bom. Rotatória, Júlio.